eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, estou aqui. Você pode dizer, aqui eu vim? Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, estou aqui. Ó Espírito, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Sobre a minha vida. Flui sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Espírito, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, o meu coração é o teu.